As roupas já não estão no mesmo lugar, mas sinto te informar que é um cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos, ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo. E foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente. Canal Total Sucessos, Mr. John e Guia Estanciano, meu parceiro Daniel Design. Com o carro, com a casa, saudade com tudo. E foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente. Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos, ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo. E foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí como é que é? E tal por tudo no lugar de sempre, as coisas, as fotos, as roupas e a gente.